Nos comportamos de maneira infantil. Quando a vontade dele não é a mesma que a nossa, brigamos com ele. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. E agora tem sucesso da música bonita no nosso programa, o cantor Frank Lopes. Sucesso, Nasci Pra Te Amar. Saúde com Beleza apresenta o produto que todos estavam esperando. Truque, o tônico sexual do momento. Vamos aumentar o desejo de ser feliz utilizando 2 comprimidos por dia do Truque. É como diz o ditado, aqui está o Truque. Além desta função, ele baixa o colesterol, os triglicerídeos, combate anemia, pressão alta, enxaqueca, depressão, ácido úrico, é digestivo, diurético e faz uma verdadeira revolução no aumento da atividade sexual. Truque é exclusivo da Saúde com Beleza. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou pelo zap 61 998 19 51 51. Brasil Brega Show. Brasil Brega Show. E de cidade em cidade, de povoado em povoado, de município em município, de comunidade em comunidade, o Brasil inteiro ligado na emoção do Brasil Brega Show. As mais lindas músicas do cancioneiro popular presentes aqui no nosso programa. Hora e vez do novo sucesso do Cristiano Neves, Não Vou Ficar Chorando. Você vai lembrar do meu amor,

consequências do frio? Como o nosso corpo reage ao sentir frio? O frio ajuda ou prejudica? Para esclarecer essas dúvidas, a gente vai trazer algumas curiosidades sobre o frio, começando com esta. Você sabia que colocar gelo em cima do machucado ajuda na recuperação? Será que isso é verdade? O gelo faz com que os vasos dilatados contraiam-se. Com isso, diminui o fluxo sanguíneo. Pura verdade. Sentimos mais frio quando estamos com febre? Em casos de febre, o corpo geralmente está com uma temperatura muito maior que a do ambiente. Sendo assim, o corpo cede calor ao ambiente, gerando a sensação de frio. Ao colocar sal no gelo, as latas gelam mais rápido. Olha, o sal, por ser um soluto que não evapora facilmente, ao ser misturado com o gelo, diminui o ponto de fusão. Desta forma, a diminuição da temperatura da água, favorecendo o resfriamento da lata. E as células reprodutivas são armazenadas no frio. Essas células são armazenadas em baixa temperatura para que a viabilidade seja preservada. Com isso, elas podem ser utilizadas até mesmo depois de meses ou até ano. Tivemos aí grandes curiosidades sobre o frio. E agora, a hora e a vez do sucesso do cantor Ramon no Brasil Brega Show. Escravo de Você. Amanhã, quando o dia amanhecer, eu vou embora, vou sair da sua vida. Vou pra bem longe para nunca mais te ver. Não quero adeus na minha despedida. De que adianta esta casa tão bonita, vivendo junto de quem nunca me amou? Cansei de ser tão iludido por você. Estou indo embora, esqueça tudo que passou. Você fez um zombou de mim, despedaçou meu coração, me fez sofrer, me fez chorar, me fez tamanha ingratidão. Machucou, pisou demais, fez de tudo pra eu te esquecer. Sei que fui na sua vida um objeto de prazer. De que adianta esta casa tão bonita, vivendo junto de quem nunca me amou? Cansei de ser tão iludido por você. Estou indo embora, esqueça tudo que passou. Você feriu, zombou de mim, despedaçou meu coração, me fez sofrer, me fez chorar, me fez tamanha ingratidão. Machucou, pisou demais, fez de tudo pra eu te esquecer. Sei que fui na sua vida um objeto de prazer. Você feriu, zombou de mim, despedaçou meu coração, me fez sofrer, me fez chorar, me fez tamanha ingratidão. Machucou, pisou demais, fez de tudo pra eu te esquecer. Sei que fui na sua vida um objeto de prazer. Mas sei que fui na sua vida um objeto de prazer. Sei que fui na sua vida um objeto de prazer. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Bonita música, meus amigos. Olha, se você tiver um cantor aí da sua cidade, da sua região, que quiser, não é, mandar a música desse artista pra gente tocar aqui no Brasil Brega Show, desde, evidentemente, que seja música brega. É só mandar pra gente, manda através do nosso WhatsApp, 6899970-94. Chegando aí o sucesso do amazonense Antônio Marazona, Prisioneiro do Amor. Muita gente ainda fala mal de mim, mas ninguém sabe que eu sofro por amor. Muita gente me critica ou me censura, mas ninguém sabe que eu sou um sofredor. Só Deus entende porque é meu sofrimento, só Deus entende porque é a minha dor. E é por isto que eu vivo embriagado, pois nesta hora eu não tenho teu calor. Peço desculpa aos amigos da orgia, não me perguntem por que é que eu bebo assim. Embriagado, eu não vejo aquela ingrata, que eu gosto tanto que não gosta de mim. Muita gente ainda fala mal de mim, mas ninguém sabe que eu sofro por amor. Pois muita gente me critica, me censura, mas ninguém sabe que eu sou um sofredor. Só Deus entende porque é meu sofrimento, só Deus entende porque é a minha dor. E é por isto que eu vivo embriagado, pois nesta hora eu não tenho teu calor. Peço desculpa aos amigos da orgia, não me perguntem por que é que eu bebo assim. Embriagado, eu não vejo aquela ingrata, que eu gosto tanto e não gosta de mim. O produto que vamos anunciar agora vai chamar sua atenção. Milhares de pessoas já sonhavam com ele antes mesmo de sua chegada. Agora chegou e o seu sonho tornou-se realidade. O melhor produto para emagrecimento. Ele mantém o metabolismo funcionando para que haja maior queima calórica ao longo do dia. Fornece mais disposição para as atividades diárias. Além disso, ele é fonte de fibras, contribuindo para a redução do inchaço, regulando as funções intestinais. Fit Fino, elimina as gorduras mais rápido. Ação Detox, contém cromo, que ajuda a diminuir a vontade de doces. Espalhe esta notícia. Fit Fino é o produto certo para ajudar você no emagrecimento. Este é mais um produto exclusivo da Saúde com Beleza. Procure nosso representante na sua cidade e não aceite imitações. Peça também pelo nosso Zap 61 998 19 51 51. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! É isso, gente, muita emoção, uma hora de pura emoção, uma hora em que a gente traz para você o melhor da música romântica brasileira no mais querido e apaixonado programa do rádio brasileiro, o nosso Brasil Brega Show. Mais de 800 emissoras retransmitindo o nosso programa nesse Brasil grande. Chegou a hora e a vez do mais amado do Brasil, Amado Batista, Só Sei Pensar na Gente. Você é tudo igual, a minha vida é tão vazia, o mundo fica tão normal e perde a alegria. Pra tentar te esquecer, procuro algo diferente,

Três Fronteiras AM, conectada com você. O Brasil está ouvindo Brasil Prega Show, o programa onde o amor fala mais alto. Leonardo Costa, o homem emoção do rádio. História linda de amor. E a gente está de volta para a última parte do nosso programa, parte importante. O Brasil Brega Show homenageia o nosso querido Adelino Nascimento. Adelino Nascimento, suas canções, Nossa Paixão, Nossa Saudade. Os sucessos, as músicas do maior cantor bregueiro de todos os tempos. Adelino chegando aí com Domingo na Missa e Vou Voltar para São Luís. Minha doença é amor. Tem mais de anos que deixei. deixei minha cidade, aonde eu fiz tanta amizade, aonde tá meu amor? Deus, te peço por caridade, quero encontrar na cidade o alguém que me deixou. Deus, te peço por caridade, quero encontrar na cidade um alguém que me deixou. Vou voltar pra São Luís, São Luís do Maranhão. Vou voltar pra São Luís, São Luís do Maranhão. Foi lá que ficou minha amada, Rosimeiria dourada, dona do meu coração. Foi lá que ficou minha amada, Rosimeiria dourada, dona do meu coração. Este é um anúncio dedicado a você que vive sofrendo com o mau cheiro dos seus pés. Tira Chulé, vamos ajudar a combater isso. Tira Chulé, o gel que vai deixar seus pés cheirosos, macios e sem bactérias. Sim, porque o Tira Chulé foi criado para combater o mau cheiro dos seus pés. Tira Chulé, um produto saúde com beleza. Procure o nosso representante na sua cidade ou acesse nosso site www.saudecombeleza.com. Ligue agora para a nossa central 61-3532-6993. Tira Chulé. Ajuda a eliminar o chulé dos seus pés. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! E olha, meus amigos, estamos chegando ao final do programa, já a última de hoje. A gente quer agradecer de maneira carinhosa a produção da Rádio Estúdio Brasil, a nossa produção pessoal. Quer agradecer as nossas emissoras parceiras, seus comunicadores, diretores e ouvintes. E agradecer a Deus, sobretudo, pelo privilégio de estarmos juntos em mais um final de semana. Com a graça de Deus, estaremos de volta no próximo final de semana para mais um Brasil Brega Show. Fiquem aí com Adelino Nascimento e o sucesso Paixão Proibida. Grande abraço para todos. Tchau, tchau, Brasil. Gosta de mim.

nós construímos nossos ninhos, sem saber que a tempestade chegava depois. Vou lembrar nosso amor para sempre, vou lembrar do meu sonho mais bonito te encontrar. Você no meu pensamento vai ficar, o meu sonho de amor não acabar. Vivendo de solidão, eu me encontro aqui mais uma vez, me enchendo de inspiração. Então eu desabafo as mágoas, a tristeza desse violão. Parece que ele chora com pena desse coração. O tempo passa o dia inteiro, fico a te imaginar, com tanta gente ao meu redor, mas só você não está. Eu olho pra janela, vejo a noite, o frio, o medo a me envolver. E me pego a chorar por perceber que eu não